dessa moça que é, não, vocês estão rindo? E pega o marido, que era um marido bonitão e tal. Comendo o sogro é que era rico. Uma dessas imagens de Jesus pra minha namorada. Agora pergunta aí pra tua plateia. Vê se você mandou uma mina de três peitos, velho. Eu vou mandar nada. Não. Não digo. A história consigo mesmo bate com alguém. Se não conhece alguém. Pergunta pra plateia. Alguém conhece algum caso similar sem dar nomes? Ah, duvido. Tudo uma mentirosa. Tem uma moça ali que falou que sim. Todo mundo conhece alguém que tava aqui, um namorado. Eu. Entrou? Fala, você tem uma amiga minha aqui. Uma amiga minha. O namorado dela traiu ela com homem e com mulher, que ele era bi. E ela não percebeu, porque bichona. Todos os amigos dele eram bi, entendeu? Nossa. Ela tava apaixonada que não percebeu isso. Ela pensava que ele era o único hétero ali do meio. Com um monte de joão. Aí agora que ela botou, ninguém mais sabe. Lembrou uma história esse negócio aí. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e cuidado por onde o demônio entra. Vai que ele quer entrar por um lugar meio diferente. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E Pazuzu, você tá aí, Pazuzu? Alberto, como que é? João, beijo minha mão. Nicolau, por que foge? Pazuzu, por que foge? E aí, galera, aqui é o Caio Germa e só Freud explica. Então, Igor, eu, como tô seguindo a ordem do podcast, né, cara? É, então, pode seguir. E a ordem é sempre assim, o Gabrix por último, sempre que se for do Gabrix. A questão é, temos um convidado, Igor. Habemos um convidado, nossa. Habemos convidado. É, convidado, mas, mesmo, porque não lá. Mas não lá, esse convidado é um cara que já é assim, caralho, Caio. Foi mal. Por que é isso? Você tá jogando mola de ferro? Não, é porque a cortina tá mexendo aqui, eu tô tentando abrir a janela. Eu achei que tava comendo um chico. Eu sempre faço sabotagem. Porque eu sempre acho que não vai fazer barulho, mas sempre faz. Porque, né? Parece, é igual o bêbado, né? Ele acha que ele é stealth. Como eu tava dizendo, nós temos um convidado aqui que ele é mais do que especial pra gente, né, Igor? Então, é. Nossa, ele é ilustre, ele é o convidado. Vou começar com essa porra, eu vou desligar essa merda. Não tem como, cara. Não tem como transar. Eu sinto tanta coisa quando eu vejo a fotinha dele ali e eu ouço a voz dele. Mas sem mais delongas, apresente-se. Ó. Oh. Esperando ele se apresentar, né? Cadê o ó? Ah, vai no cu, mano. Desmola a preparação e o cara não vai falar. Eu me esqueci como é que você apresenta. Bom, eu sou o Zoto Vaz, do ZumbiCast. Obrigado pelo convite. E lembre-se, o desconhecido sempre é bem-vindo para aqueles que fazem o mal. Profundo, Igor. Profundo, ó. Foi a coisa mais inteligente que já foi dita aqui. Pois é, cara, pra tu ver. Eu tirei do livro de piadas do Costinha, né? Nossa, estamos bem. Ah, mas é pela nossa introdução. Vai tomar no cu, Igor. A verdade é o Gabrix. Cara chato, meu. E por último, como sempre, aqui é o Gabrix, aprendi de feiticeiro, e vamos lá. Vamos lá, né? Porque você já tá em casa nesse tempo, você não precisa nem falar frase, né? Fala, Gabrix, como é que você se sente estando na quina do demônio, que é a tua área? É igual quando... Churrasco em casa. É, churrasco. Já recebi. Você não tem que levar a carne, né? Porque você tá dando o lugar. Ali é churrasqueiro. É, então você não precisa... Traz o que come. É. Mas, Igor, o que você queria me dizer, cara? Não, eu ia dizer que pela nossa introdução, eu já acho ou não, deu pra perceber que o tema hoje é exorcismo, né? Totalmente. Deu pra perceber. Exorcismo. A gente já falou dos casos de exorcismo. Como você pode você mesmo fazer o seu exorcismo, né, Igor? É, o modo... Expulsar os demônios ou aí. Ou não, né? Se auto-exorcizar. Se auto-exorcizar. Uma parada auto-exorcizar-se a si mesmo. Se auto-exorcizar. Assim, com as próprias mãos. Exatamente. Mas tudo sobre o exorcismo e um pouco mais, Igor. Depois. Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Queiroz. Oi. sou eu. Queiroz sou eu. Certeza? Certeza. Não é uma outra coisa que tá aí, não? Não, não tem nada aqui não, rapaz. É de Cristo, como diz o Tinho. Não teve nenhum... Beijinho! Não teve nenhum input de Cristo, como diz o Tinho. Eu entendi agora. Não teve nenhum input aí, não? Não, input nenhum, jamais. Temos e-mails hoje, não temos? Temos e-mails. Temos 3 e-mails. Puta que pariu, você vai realmente roubar a minha frase. Você tem 4 e-mails, velho. É, vocês estão 1, 2, 3, eu segui, não? Ah. Não é uma contagem? Seria bom. Mandei mal. Seria bom se a gente recebesse mais um, mas é... Tem uns 3 e-mails, Queiroz. É, eu gostaria, Igor, eu gostaria de ler um e-mail, cara. Pode ler, você segue o jogo que você vai entender o que vai acontecer. Não, é, foda-se você. Que editor, cara chato. Você que é o editor, mano, você que se vira. Mas temos um e-mail aqui, pessoal, do Matheus Pacheco, e o assunto... O ponto é, percepções sobre a primeira audição. Igor, esse Matheus Pacheco é o cara que mandou um negócio pra gente no Twitter? Ele mandou no Twitter. Agora eu queria avisar rapidão que, ouvintes, nosso Twitter agora está reativado, que eu troquei... troquei de celular, agora eu recebo os tweets na hora. É, mas como você recebia tweets em quanto tempo? Então, demorava 2 anos pra chegar em casa. É que o aplicativo... Não é que o aplicativo do Twitter no Windows Phone não funciona direito, então ele não avisa quando você recebe alguma notificação ou alguma coisa. O do Android agora tá, funciona certinho, então mandou... O Igor tá adepto do Android agora. Ah, cara, eu tô fanboy de Android. Um fire. Mas o... Faz uns hot aí. Mandou pra gente, agora eu recebo. Ah, mas chegou. Eu vou mandar o e-mail, eu vou ler o e-mail do Matheus Pacheco. Ele quis contatar a gente pelo Twitter, cara. Enfim, tá no e-mail dele a história. O assunto é percepções sobre a primeira audição. Olá, conheci esse podcast através do site agregador YouTuner. Então mandei um Twitter perguntando qual seria o episódio que me recomendaria pra ser o primeiro. Primeiro. Ouvir. Então me foi sugerido o episódio 43, profissão ofólogo. Opa, é quem estuda ofo. Coitado. Primeiro e-mail do cara e ele já é zoado. Foda-se, cara. Olha, o cara vai ficar chateado que você tá xingando os ouvintes aí, hein? Eu tô cansado disso, Igor. De ficar amarrado nessa situação. É, agora você vê como é que é. Só o Satanás. Tá amarrado. E não o seu. Essa foto do cara. Confesso que faltou muito pouco pra eu não ouvir por esse assunto ser, pra mim, muito irreal. Mas acabei nesse momento de ouvir todo o cast e fiquei com uma impressão muito boa sobre vocês. Opa, obrigado por ter dado um voto aí de... É, voto de confiança, né? Porque se ele não gosta disso e ouviu... É, não gosta de ufologia, é foda. Mas, gostei muito da forma respeitosa... Foi respeitosa, mano. Gostei muito da forma respeitosa que trataram o assunto e as pessoas envolvidas com ele. Não, é claro, né? A gente fez esse programa já pra trazer de uma... Evitar que se propagasse a ideia do maluco que foi abduzido e é abduzido toda noite. Isso dá um pouco de credibilidade pro cara, porque... O cara é abduzido no centro ali toda noite. A gente trouxe profissionais da ufologia. Profissionais, exatamente. Da ufologia. Você vai continuar mesmo com essa piada. O programa tinha tudo pra ir pro lado da brincadeira, mas pro lado da brincadeira, desrespeito e até mesmo o bullying. Mas não, mostrou maturidade em aceitar opiniões, empatia em se colocar no lugar do outro. Do outrem, né? E, principalmente, interesse no tema. Cara, nós somos interessados, né, cara? Claro, eu gosto. Fazendo com que os entrevistados ficassem totalmente à vontade e nus, quer dizer, e motivados a falar. Demais. Parabéns pelo cast, pelo site muito bem organizado, olha lá, mostrando o ego do Igor agora, e pelo tema que me foi sugerido. Apesar de continuar não acreditando, ou sendo muito cético com essa questão alienígena na Terra, fiquei muito satisfeito com a conversa. Abraços! PlayStation, qual é a regularidade que o cast vai ao ar? A regularidade é um assunto que foi posto em pauta essa semana, mas a ideia é ser toda segunda-feira. Talvez esse próximo não vai ser segunda-feira, como eu havia prometido, por motivos da regularidade ter sido corrompida, afetada, mas a ideia é ser toda segunda-feira mesmo. Talvez eu consiga segundo, talvez não, mas isso volta um dia. Mas Igor, eu queria que você falasse o que você achou do e-mail dele. Primeiro, claro, né, agradecer. Muito obrigado, Matheus, pelo teu e-mail. Cara, o seu interesse no nosso podcast, eu achei muito legal, cara, quando você falou com a gente pelo Twitter. É, não é todo mundo que tem interesse, né, Igor? É, porque assim, o cara... Eu não sabia que ele não era um believer, né? Never say never. E aí eu mandei o de ufologia, que é um programa que saiu muito bem. Aí a galera aprovou bastante o programa. Os plays dizem isso, né? Eu mandei, e aí ele relatou, olha aí, tá no tema, que ele não gosta de ufologia, mas gostou do programa e se interessou em ouvir, deu um voto de confiança para nós. Então é realmente muito legal e bom isso. Muito obrigado, Matheus, de qualquer forma. Você percebe pelos nossos episódios, se você começar a ouvir mais, que só eu tenho educação pra falar obrigado, tá? Obrigado, pra... moço. Mande mais e-mails também. Tá. Obrigado, moço. Manda mais. Aoba. E só um disclaimer, que, manda esse, foi, mesmo. Que esse foi o podcast mais sério do recente, então a zoeira vai estar ligada nos outros, só pra avisar. Opa, ligada comigo o quê? O Igor, eu queria passar a bola agora pra outra pessoa pra ler o e-mail. Você quer passar a bola? Deixa eu ver. Que isso, cara? Que isso, porra? Vocês são bizarros mesmo, cara. Que isso? Você sabe que dinheiro que é essa, né, velho? Passar a bola aí, ó. O Queiroz não é ligado aí nas gírias da comunidade. Não é 4h20. Vocês vão ler a porra do e-mail ou vão ficar com essas piadas de maconheiro da porra? Não tá ligado como que o Osasco funciona. Eu conheço o Osasco sim, o bagulho é doideira, mano. Entendeu? Eu tenho que colocar a mão no bolso, ver se eu não tô com nenhum pertence aqui, entendeu? Que a molecada é rápida, toma você fácil. Tá, eu vou. Agora sou eu aqui pegar o Queiroz passar a bola aí, eu vou. Vou ler o e-mail aí. Vou ler o e-mail do Elon Jr. Senhor Capeton. Ele diz aqui. Pera, como é que é? Viu? Senhor Capeton mesmo? Ele se definiu assim? Ele se definiu exato. Assim. Ele é parente do Gabrix. Ok. Ele diz assim, ó. Olá, conspiras. Vem, olá. Cá estou eu, vulgo, senhor Capeton, de volta a mandar e-mails. Coisa que não fazia há muito tempo. Portanto, talvez esse e-mail se estenda um pouco. Venho primeiramente agradecer mais formalmente pela dramatização da minha creepypasta no episódio 35, As Surpresas da Palestina. E diga-se de passagem, foi um cast sensacional, com um formato bem interessante. Aguardo por mais nesse estilo. Tem mais dois, senhor Capeton. Gabrix fazendo a voz Gabrix fazendo a voz da boneca foi sem dúvida o alívio cômico da história. Nossa, eu amei aquela parte, cara. Papai e mamãe. Eles não vão. Uma das partes mais tensas acabou ficando engraçada. Nesse meio tempo entraram dois novos integrantes, o Caio e o Thiago. O Thiago não. Tinho. Tinho. Que de cara achei que se encaixaram muito bem no cast. E isso de surgir gente nova é algo bacana. O Tanicho está bem. Quer dizer, o Wesley Safadão está bem sumido. Mas nós ouvintes entendemos, afinal a agenda dele e sua banda Garota Safada é meio lotada. Muitos shows. Brincadeiras à parte, volta aí, Wesley. Inclusive o Tinho tá devendo pra gente fotos do show. É. Da gravação lá no em Brasília, que ele falou que foi no camarote, não mandou as fotos ainda. Respeito, verdade, Safadão. Manda pra gente aí, viu, tio? Respeito, Safadão, hein? Não sei se o tema de serial killers se encaixa bem em alguma pauta, mas gostaria muito de um cast sobre. Ficaria sensacional. Serial killers satanistas. Fazer uma lista. É, né? Vai um. Olha o cara roubando. Olha o cara roubando pauta no Zumbicast. Né? Será que isso foi roubar pauta? Foi um chapa. Também! Alto Snake aqui. Jabá. Nem sabia do que eu tava falando, hein? Bota o chatinho. Haja visto que existem alguns casos bem fascinantes. E para encerrar o e-mail, sei que vocês têm o costume de gravar os casts de madrugada. Então aqui vai uma mini creepypasta só para animar vossas noites. Cara, isso quer ver pra caramba. Não olhe agora, mas há alguém te observando pela janela e há algum tempo. Mas não se preocupe, ele é inofensivo se comparado a quem está te observando de cima do seu guarda-roupa. Até mais! Eu quero que eu sou retardado que tem um guarda-roupa embutido e olhei pra trás ainda. Não tem espaço nenhum. Pode estar dentro do ponto forte, pode estar dentro do maleiro, cara. Você eu quero não sabe? Eu quero mandar um grande abraço pro senhor Capeton. Muito obrigado pelo seu e-mail, senhor Capeton. Um enorme abraço. Pelo seu carinho, pela sua... Enfim, cara, você é muito foda. Inclusive, Igor, ele é um cara que desenha bem pra caralho, mano. Ele é desenhista, desenheiro. Ele é um desenheiro, cara. Ele desenha muito bem. Inclusive, a capa do meu disco tá sendo desenhada por ele. Olha caso, aí, cara. Olha aí. O cara é foda. São as artes dos fãs. Olha aí, cara. Muito obrigado, Elon Jr. Muito obrigado pela coca que você pagou pra mim. Esse cast 35 realmente foi numa das épocas de ouro do Conspira, SDDS aí. Mas... Olha aí. Como você percebe, só eu que não. Nossa, gente. Educação de agradecer o e-mail. Eu falei, obrigado pelo e-mail, senhor Capeton. E assim, o cara fez um apanhado aí dos últimos meses do site. Foi muito positivo pelo que ele nos apresenta em seu texto. Bom, agora eu gostaria de falar assim pro, como era de praxe antigamente, Igor, no nosso programa. Eu gostaria de pedir pro Hoje é dia do orgasmo mesmo, né, Queiroz? Agora eu gostei. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Nossa, agora me deu até uns negócios. Agora que pior. Peraí, opa, agora fica animado. Troca a música, põe aquelas de motel. Faz de novo. De novo. Muito bonito, sério, né? De novo, que agora você. tipo, muito... Eu me senti assediado. Música de strip aí. Quando o cara passa a mão na tua bunda, né? É, me trouxe lembranças. Oh, quer dizer... convidado, dê o e-mail do Fábio Murakami aí, se você se sentir à vontade, claro. Vamos lá, Fábio Murakami. Fala, conspiras! Fábio Murakami de novo. Cara, vocês realmente são corajosos por lerem um e-mail daqueles, o meu anterior. Vim para agradecer e parabenizar por mais um Conspirapasta. São os episódios que mais gosto por serem bem mais editados e, é claro, a qualidade é excepcional. Puta, fica, que... limpando, fica lavando o ego do Igor, mano. Os caras não param, meu. Os caras não param. Daqui a pouco o Igor fica on fire e vocês não vão saber por quê. E que heróis me leve por trás. Mas eu só quero que você melhore. Sei que você não faz isso por querer e nem me ofendi. Apenas achei estranho. Acho que foi a entonação. Ou, como você disse, palavra errada. Puta DR isso, hein, velho? Fora puta de contexto. Que pariu, mano. Olha aí, fora de contexto. Eu tô no relacionamento com o Fábio, cara. Tá uma DR aí, ó. Ó, briga, velho. Vocês brigaram? O que aconteceu? Você não me entende mesmo, Fábio. É, não, você tem que falar assim, ó. Ninguém me entende. Você nunca me leva a sério. Não, você tem que falar assim, se fosse importante pra você, você teria notado. Nossa, isso é foda. Nossa. Isso aí. Nossa, gente, que isso. Os motivos pelos quais a gente fica solteiro. Mas... e não precisa quebrar a perna de ninguém. Só apenas falei por falar. Não, na verdade você digitou, tá, meu cara? Por favor, corrija. Sei que não é fácil, porque já gravei podcast e meu áudio ficou uma bosta. Porque isso que eu comprei... Porque... Por isso que eu comprei. Ah, por isso que... Okay, ok, muito obrigado, gente. Obrigado. Tô fazendo o curso do Gabrix de leitura. Como ler as coisas com dislexia. É tipo, como é isso, ler rumas satânicas. Português é um problema. Por isso que comprei um headset decente. Mais uma vez, muito obrigado por receber as críticas com bom humor e tentar absorver um pouco de bom das minhas críticas. Abraços e sayonara. PlayStation, porque eu escuto sim o Conspiracast. Ah, sim, em questão da vinheta, propaganda dos seus propaganda dos seus serviços, poderia ser no começo do cast, junto dos recados e até mesmo no meio do cast. Não entendi, cara, no começo ou no meio? É verdade, não. Pode ser no começo, no meio, né? Ou no fim. Faz explicar. Não, eu acho muita enxugação de ego do Igor, cara. Eu não aguento mais. Eu tenho certeza, que na hora que ele lê esse e-mail, duas coisas. Muito obrigado, Fábio, pelo seu e-mail de novo, cara. Obrigado, Fábio. É bom que ele, valeu, que ele entendeu que a gente entendeu as críticas, né? Você quer puxar o saco dele, já que ele puxou o teu? Vai lá. Pode. Cara, assim, não foi comigo que ele teve uma DR pelo e-mail, né? Então... Ele mandou e-mail para o site. o cara usa das desculpas agora que ele tinha... Não, mas valeu, Fábio. A gente tenta absorver crítica construtiva assim. As suas não foram construtivas, porque pra ajudar, né? Eu já falei pro Queiroz que ele tem que parar de xingar as pessoas, que é um hábito muito ruim. Ficar insultando. É um hábito bonito. É, fica insultando os outros, insultando assim. Os ouvintes. Para de me insultar, cara. Não gostei disso, não. Insultar o outro, hein? Se o ouvinte, ele tem um... Insultar os outros. Agora que eu entendi. Eu viro Cristo pra galera. Se o ouvinte, ele tem algum déficit de inteligência, a gente tem que respeitar e não ficar achacotando da situação dele. Então... Até porque, segundo lei federal, há necessidade em tudo no Brasil de ter, né, a cota das pessoas especiais. Né? Sim. É por isso que a gente tem o Gabriel no nosso programa. Cara. Pois é. Mas o Gabriel é especial pelo lado satanista. É diferente. Mas, cara, duvido que você tem programa de cunho familiar que tem um satanista ali no meio. Tão explicitamente. Fazendo rituais durante. Uma galinha e tal. Gabrix é a cota satanista no culto ecumênico, né? Cara, pode ser, né, cara? Olha só, essa inclusão pode ser. 5 minutos do pastor, do padre, 5 minutos do Gabrix invocando Satã. Sempre assim. Não, mas valeu, Fábio, pelo e-mail. As críticas são sempre bem-vindas e eu acho que você já foi dito isso, mas pegou o espírito do site, né? De ficar mandando. Inclusive, você quer levar o Queiroz por trás, uns negócios estranhos assim. Levar o Queiroz? Nossa, agora você é americano? Inglês para americanos. Isso aqui é tanto. Pra mandar e-mail, Igor. Pra mandar um e-mail, você vai mandar para contato@conspiracast.com.br. Se você já estiver no site, você vai fazer o quê? Você vai entrar na aba de contato, mandar o seu e-mail ali pela aba www.conspiracast.com.br/contato. Gabrix, Facebook. Como é que o Facebook tá? Como é que ele funciona? Bem, o Facebook funciona com uma rede de comunicação entre pessoas. Que filha da puta. Cara chato, mano. Eu previ essa chegando. Mas vamos explicar. Computadores são máquinas que... Mas um posto de zeros e um, sendo zero desligado e um. Computadores são máquinas que rodam chip e baixam pornografia. Não tá sendo muito movimentado, mas... caso vocês estejam com preguiça de ir lá na página para mandar o comentário e tudo mais, você pode ir no próprio Facebook, aí tem nossa página lá também. É só ir na barra de pesquisa, colocar ConspiraCast, a gente vai ser o primeiro normalmente. E lá normalmente a gente tem todas não, as coisas rapaz, que é tem umas coisas meio loucas lá na parte de baixo. Deve ser pesquisa minha. Mas tudo que tem no site vai ter lá também. Tem posts legais também que eu coloco. Coisas da conspiração, coisas importantes de saber, coisas que é legal de saber e tudo mais. E o que mais que a gente tem? A gente não tem algum tipo de jogo, não? A gente tem o Twister, né? O Twister que agora funciona, né, Igor? Agora funciona. O Twitter funciona agora, né? Só porque eu troquei de celular, o sistema do Twitter funciona. Deixa eu ver se funciona. Vou twittar aqui pro conspirador. Mas hashtag o Twitter é @_conspiracast. @_conspiracast. É só você entrar lá, mandar um tweet pra gente que vai ser respondido, vai ser favoritado, é Follow Friday. RT. Mas eu acho, Igor. Você acha? Eu acho que recados dados. E-mails lidos. Vamos para. O tema. Show. Certeza? Acredito que sim. Certeza. Eu fui todo lento dessa vez. Vocês estão maconhados? Eu não sei, eu tô tentando entender o que o Igor quer. Ele não sabe falar com as palavras do idioma. Você bebeu demais. Tem que usar artifícios e as coisas. É só. De hoje, seguindo a quina meio obscura não, né? Depende do seu ponto de vista. Primeiro que se você não gostasse desse tipo de assunto, você não tava aqui ouvindo a gente, que a gente só fala dessas coisas, né? Essas coisas estranhas e obscuras, assim, né? Não, mas a quina de hoje é... A quina dessa rodada, semana, não é porque não tá em uma semana, ela é pra abrir até um pouco o conhecimento e desmistificar o satanismo. Que coisa bonita dizer, né? Que coisa de novo, gente. Não, mas a gente falou semana passada de diabo, de demônios, falamos alguns tipos, e hoje a gente vai falar como eles podem ou não atuar no meio terrestre. E é claro que como você não gostaria de ser tomado por um ser exterior e fazer coisas contra a sua vontade, né, Igor? Oh, a gente vai ensinar aqui. Depende do ponto de vista, você pode se interpretar de outra forma, né, velho? Como é que você acha que é um fetiche? Pra mim, qualquer uma forma é ruim. Ser tomado por um ser exterior, fazer coisas contra a sua vontade. Nenhum input. Sem input. Sempre. Mas também nós vamos ensinar aqui como é que expulsa essas coisas de você. Como é que expulsa? Como é que expulsa? Meu corpo e minhas regras. Mas eu gostaria de pedir pro Zoto, que é um cara que realmente... Enfim, não vou falar mais nada. Zoto, por favor, pega o livrinho ali embaixo, o dicionário. Tá, Grimório. Lê pra gente. Hã? Grimório. Grimório? O que é Grimório, mano? Nossa. Peraí. Como assim? O que é Grimório? Eu, Gabriel, quer dizer, educa o teu primo aí, cara. Eu não sei o que é isso, não, cara. Gente... Vocês são muito nerd, gente. Tudo que pariu. Cara, só o Igor sabe o que é essa porra. Cara, Gabrix tem o dele ali, rapaz. Eu tenho o meu de verdade. Grimório? Que porra é essa? É livro de magia. Livro de satanismo. Não, é um livro que você coloca coisas importantes. Fórmulas mágicas. É, fórmulas, qualquer coisa que te ajude na vida. Isso é viadagem, por que não fala livro logo? Livro de satanismo, porra. Eu tô esperando você... Eu tô com a porra na mão aqui, esperando você decidir o que é isso. Coisa, hein? Foi isso, né, cara? Você tô segurando e não sei o que eu faço, porque você não sabe o que é, pô. Joga aqui, a gente vai passar na rua. Já, nossa. Limpa o cachorro. Caralho. Você vê um monte de gente trocando de calçada. Mas vamos lá, Zoto. O que é a definição do dicionário sobre exorcismo? Exorcismo. Substantivo masculino, oração e cerimônia religiosa para esconjurar o demônio e outros espíritos malignos. Prece ou esconjuro para afugentar pragas de insetos, tempestades, etc. Esse é o significado de exorcismo segundo o dicionário. Nossa. Exato, mas você parece que tem a verdade absoluta. Sim, né? Tem a definição do exorcismo segundo o segundo conhecimento. Esse máximo. Universal. Máximo, né? A Wikipédia em português. Então, isso. Zoto, o convidado mais grosso do mundo. A verdade está lá mas, fora. Não, gente, eu não... Olha só, tá vendo? Ele deixa a piada no ar. Olha só o que ele acabou de falar. O convidado mais grosso do mundo. Pois é, olha aí. Olha que bonitinho, gente. Porque eu não ganho... Entendam como quiser. Mas pode ler aí a tua definição. Aliás, pode falar a sua definição, então. Vamos lá. Segunda definição aqui. Começou a se manifestar, viu? Começou cedo, hein? Gente! Quase nada, gente. Vamos lá. Os termos exorcismo, esconjuração ou esconjuro, em grego, exorcismus, ato de fazer jurar, em latim, exorcismo, por acaso o nome do meu gato, designam um ritual executado por uma pessoa devidamente autorizada para expulsar espíritos malignos, isso é, tem o creia, ou demônios, de outra pessoa que está no estado de possessão demoníaca. Pode também designar o ato de expulsar demônios por intermédio de rezas e esconjuros. No cristianismo, o evangelho relata frequentemente episódios em que Jesus Cristo expulsa o demônio de pessoas possuídas, tendo esse poder sido transferido aos seus apóstolos no dia da ascensão. No entanto, a prática ou práticas semelhantes são bastante antigas e fazem parte do sistema de crenças de muitas culturas e religiões. Aí, essa definição me diz uma coisa. O cara tá me falando aqui que precisa ter o creia pra expurgar, correto? Isso que eu queria perguntar. Sim. Ah, tem que ser engenheiro e Não, tem que não. Tem creia pra tudo hoje em dia, né? Tem que, tem que ter uma licença pra, pra ser exorcista. Sim, não é qualquer um que pode fazer isso, não. Alguém sabe qual é o nome da licença pra exorcista? Porque tem creia pra engenheiro, OAB é pra advogado. E pra ir pra, pra... Olha, normalmente... Procurei na internet, gente. Eu vi um manual de como fazer o exorcismo você mesmo. É, do WikiHow. Ah, existe um Faça em Casa? Tem um Faça em Casa, entendeu? Tem um de WikiHow. Exatamente. Eu queria pegar da... Esse é o... Deve ser o que o pessoal... Você tá em casa, assim, é aquela sua tia começou a subir na parede, assim, a voar. Sua sogra. Voar verde. Voar verde é foda, mas vou comentar. Pelo que eu vi, cara... Isso aí, só... Basta você ter, a fé muito forte pra você poder pedir em nome de Deus pra que o bicho saia, entendeu? Gente, sabe o que vocês falando aí? Sabe o que eu imaginei? Imaginei aquele programa que tem naquela canal famosona, assim, começando... Que começa de madrugada, naquele curso, né? Que ensinar o alfabeto. Mostrei. Aí, hoje você vai aprender a fazer um exorcismo em casa. Telecurso 2000 exorcismo. Entendeu? Tipo, é melhor. Não esqueça a revisão. Caralho, mano, tomei um susto fodido aqui agora. Pelo amor de Deus. Porque na Bíblia mesmo, a primeira, uma das formas que a gente vê mais frequente mesmo é na parte dos evangelhos. E ali quem expulsa os demônios é Jesus. Até o fim que ele fala que tem, que ele passa a autoridade dele pros discípulos. E isso é verdade, se a gente vê na Bíblia, né, Zoto? Me corrija aí se tiver. Não, você tá correto. Tem até o que ele faz os exercícios de legião, não é? Ele foi o único naquela época até então. Só que existem registros de exorcismo antes dele, mas ele que chegou e pegou realmente e começou a expurgar, né? Jogar os demônios de volta pro inferno, porque, na verdade, eles já haviam dominado, né? O mundo naquela época, aquele mundo daquela época. Não, eu ia falar que Jesus exorcizando o demônio é tipo o Silmarillion, né? Nível 20 brincando ali. Não, mas o Jesus é OP, né, cara? Não, então, eu falo, né? É tipo o Silmarillion, mas só tinha elfo boladão ali, os caras que quebraram um continente numa batalha. Não, mas assim, porque mais pra frente a gente vai mostrar um manual de como você pode fazer o seu próprio exorcismo em casa. E parece que a autoridade que você tem que ter pra isso é ter uma fé muito forte. Porque se você não tiver uma fé muito forte, nem pegar você não vai, né? Você precisa crer pra tudo acontecer, né? É igual aquele negócio, né? Você nunca viu um ateu se debatendo, né? E cara, eu já vi cada tipo de exorcismo, cara. Eu vi um exorcismo em massa quando eu fui num churrasco de aniversário, entre várias aspas agora, porque a pessoa me chamou pra ir num aniversário, né? Que era pra ser um churrasco. Eu falei, pô, churrasco, né, cara? E acabou sendo um culto de expulsão de demônios. Mas era churrasco evangélico? Não tinha churrasco, era o culto de expulsão de demônios. Ah, tá. O cara me enganou pra eu ir. Eles tinham queimado a pessoa na fogueira e ela era o churrasco. É verdade, não, né? Infelizmente nem isso foi. E o Gabrix falou aí que você nunca viu um ateu se debatendo, meus amigos já viram. Eu não vi porque era eu que tava apagado, mas era só uma convulsão. Era só uma convulsão porque eu sou epilético? A ideia até eu já sei. Mas uma das primeiras coisas que a gente queria que eu falar aqui, na verdade, é sobre o que, que causa o exorcismo. E o que causa o exorcismo, na verdade, é principal. O que causa é o padre, né, velho? É você ter um demônio. Isso aí é o que causa a gripe. É, o que causa a gripe. Você ter pego a gripe. Pego um demônio aí. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mas eu queria saber, o Zoto, ele parece que ele... Me corrija se eu estiver errado, Zoto. Mas você é um cara que já teve dentro, assim, de vários estudos teológicos e é um cara que é entendido do assunto. E aí eu queria saber, cara, o que você conhece, né, na área de demonismo aí? Demonologia. Da demonologia. Hipnotismo. Né? Olha, a gente conhece que tem várias categorias, na verdade, tá? E isso são coisas que não adianta você procurar na internet, que você não vai achar. Você tem que ir estudar, você tem que procurar muitas informações. Você não vai achar assim com facilidade, até porque pra ser um exorcista, você tem que ser, você tem que pedir, começou por aí, isso já é da Igreja Católica, tá? Você tem que pedir, esse pedido vai ser estudado, vai ser feito um teste psicológico em você pra ver se vai ser autorizado ou não. E isso não é indicado a fazer pelos espíritas, que é outra religião, sozinho. Por quê? Porque quando é o capiroto de verdade, velho, ele não vem assim, ele vem pra tocar o terror, entendeu? Então, o que as pessoas têm que estar bastante cientes é que existem várias camadas, vários níveis e vários tipos de exorcismos. Não é só um, dois, não é só o filme Exorcista, não. O exorcismo, ele depende muito do tipo de entidade que tá lá dentro. Tem os casos de que tem mais de uma, né? Mais de duas, três. Sim, às vezes rola uma rave. Porque o cara, o pessoal chega e pergunta. Coitado. Aquele negócio, o cara chega e pergunta qual que é o nome, aí ele responde, Urbana. Legião. Ah, esse é esse. Esse tem que bater mesmo. Nossa senhora. Esse aí você mata na paulada. Eu posso desligar depois dessa, acabou. Esse aí tem que bater. Esse aí bate com o pau, né? É. Você não tira você não exorciza, você mata. Caralho, olha o ódio. Tem algum jeito de descobrir, olhar pra pessoa assim, sei lá. É tipo um plantão médico, né? O cara chega lá, se apresenta coriza, dor de cabeça. É o Iar, o George Clooney fala. A principal justificativa que a galera joga é que começam a acontecer coisas sobrenaturais ao redor da pessoa. Se você tem aquele amiguinho que ele tá se debatendo e tudo mais, não, ele não tá com o demônio no corpo, ele tem epilepsia e você precisa ajudá-lo. Não joga água, crucifixo que tu tá matando, o cara tá se engasgando em vez de você ajudar ele, não, ele não tá com o demônio no corpo, ele tem epilepsia. Pega a colher pra não deixar a língua enrolar. Isso, entendeu? Nem bota o dedo se não levar arrancar teu dedo. Mas são as coisas sobrenaturais que acontecem ao redor. É uma coisa muito delicada, assim, não é o que todo mundo pensa, que tipo, o cara vai subir no meio da sala e fazer... Não é isso não, gente. O pessoal acha que... Como é que ele faz? Como é que é? Você profetizar em latim, né? Falar em aramaico, essas coisas. Isso. Não, mas eu acho que esse é um sinal, que se acontecer isso, é 90% de chance de ser possessão mesmo. Aí o cara aprendeu aramaico num curso estrangeiro, né? Realmente falar mesmo. Se alguém falar aramaico do seu lado, corra. O aramaico é fácil, difícil é... Mas como é que você sabe parede, que é aramaico, né, mano? Vai, velho, não sei, mano. Mas aí cara... você pergunta, ué. A pessoa começa a falar, dizer, vem cá, é aramaico isso daí? O cara fala... O cara tá colado no teto ali, voando. Deus, vai pergunta. Vomitando pra trás. É, com a cabeça virada pra trás. Não vai querer saber? Não, mas às vezes ele tá falando Deutschland über Halles. Raio Hitler, né? Você não sabe, velho. Nossa. Às vezes é só um raio Hitler, tá de boa. Das Deutsch, né? Só em alemão que ele tá falando. E outra, gente, olha só. Não tentem chamar o demônio em casa porque ele não aparece, não. Entendam que os demônios são seres tímidos, porém, não acredito que pareça. Não, são seres tímidos. tímido. É, não, porque tem gente que tá cabrito, assim. Cabrito. Igual tem aquele negócio de você ficar querendo chamar doente, essas coisas. Eles não vão aparecer porque da natureza, ele não vai ficar aparecendo na tua cara. Aí, ô Caio, desiste aí de chamar o duende. Não, o Caio veio, o duende veio ao Caio. Não, Caio que chamando o duende. Já é propício o local, né, São Tomé? Existe uma ponte entre o mundo dos duendes e o mundo que o Caio tá. E essa ponte chama-se baseado. Olha o preconceito. Ponte of Charm. Olha o preconceito do cara com os ouvintes místicos e espirituais aí. Claro que não, cara. Eu tô falando do Caio, não falando dos ouvintes. Ah, tá. Daqui. Foda-se os ouvintes, ok. Tá vendo? Depois eu que sou grosso. Tá vendo? Do ouvinte que usa cristal. Olha o preconceito, hein? Não, sou eu que tô falando disso, né? Eu tô trazendo isso de modo pejorativo ao cast. Né? Não, mas voltando ao tema. Né? Agora você quer voltar ao tema, né, seu filho? Você diagnosticar se a pessoa tá possuída, acho que é o primeiro estágio. O segundo estágio seria você diagnosticar qual é a entidade que tá ali possuindo o corpo daquela pessoa. Uhum, então, com essa parte aí que falou de identificar se ela tá mesmo. Igual o Coisa falou, quem tem epilepsia, é normal a pessoa começar a se debater, mas tem a diferença, tá? Normalmente o demônio. Então, não sei se é verdade, coisa que nunca peguei um com demônio. Mas é olho virando. Não acredito. Não acredito. Ele vira em mim. Crise convulsiva, ele vai ficar com olho virado, ele vai falar coisas sem sentido. Não, ele não faz isso. Ele só vai ficar se debatendo. Não, mas você tá falando do epiléptico mesmo. Isso. Eu já tive, eu tenho uma amiga que ela teve uma crise na nossa frente, a gente tava numa sala de aula, né, curso de treinamento pro correio e tal, e ela teve uma crise na nossa frente lá. E então, pra mim foi bem nítido essa questão da epilepsia e eu consigo reconhecer a questão, né, porque realmente, você percebe que não tem nada agindo e é só o corpo mesmo, porque ali não tem nada consciente, é os músculos se... Espasmos, isso. Que a pessoa tá apagada, inclusive. Não, e tava apagada, e tem aquela questão dos olhos. Né, os olhos realmente reviram e tal, e saliva bastante mesmo. É uma coisa bem... Eu fiquei muito preocupado com ela, na verdade, né? Mas, enfim, você percebe que não tem nada, não tem nenhum tipo de... Porque eu acredito que quando você vê uma pessoa com um demônio tendo esse tipo de possessão, você consegue ver um comportamento mais típico, né? Do que quando dá pra distinguir, o que a gente pode considerar como típico, né? O que? O cara tá ligado mesmo. Não, mas tipo, eu acho que se a diferença entre um epiléptico e um endemoniado é que o endemoniado, ele vai, de alguma forma ou outra, ter uma consciência ali. Ele tem total e completa consciência do que ele tá fazendo. Sim, não vai ficar só se debatendo ali por causa da doença dele. Ele pode se debater porque, sei lá, o padre tá tentando tirar ele, daí ele vai tá achando isso ruim. E aí ele vai se debater, mas fora isso, só de você identificar assim, não é toda pessoa que fica se debatendo aí só porque tá endemoniado. É, igual tem tem epiléptico, não, que ele só porque, né? Tem epilético que ele não se debate, ele fica, ele pega e deita no chão, parece que ele tá dormindo. Tem pessoas que têm convulsão e não são epiléticos. Isso. A minha irmã, ela já teve, mas... Ah, o pessoal que toma droga demais aí também tem essas coisas. É só timidoso, tá, gente? Isso chama-se overdose. Isso se chama bad vibe. Bad trip. Chá de fita. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Não, mas aqui nós estamos nas causas do exorcismo. Eu encontrei aqui, pessoal, num link aqui, que são os sintomas da possessão demoníaca. Então, diga aí qual que é o... Posso dizer aqui, então... É o médico do SUS diagnosticando. Exato, então ele tem uma tabela. Você sabe que o médico do SUS tem uma tabela do lado, né? É, ele vai checando só, se bater ele fala virose. Fala isso, entendeu? Ele vai checar tudo, entendeu? Porque é o padrão do médico. Nossa, que preconceito do caralho. Mas no final das contas ele vai falar que é o rotavírus, entendeu? É malária. É febre amarela. Que é antraque. Mas ó, quatro sintomas reconhecidos pela Igreja Católica. Então isso aqui é de acordo com a Igreja Católica, hein? É, se tá na internet é verdade. É, eu tô acreditando no que tá na internet. Inclusive, quem tá ouvindo a gente tá acreditando nas pessoas que estão acreditando na internet. Isso. Quão mais influenciável você pode ser, né, meu querido? É, pode. Vamos lá. Um dos sintomas é falar línguas estranhas. Então, se ele falar línguas estranhas, é um bom sinal de que ele está endemoniado. É, mas tem quais línguas são aí? Não, tem só línguas estranhas. Então, deve ser as mais antigas. Então, né? Se ele falar espanhol pra mim, ele tá endemoniado. Não hablo chino. Não hablo chino. Já não conta, já. Espanhol, que graça que tem que ser espanhol. Se ele falar Deutschland, aí sim. Aqui, conhecer fatos inacessíveis. Sim. É válido. Você sabe dizer o que é isso? Sim. Eu não entendi. Você tá sozinho em casa. Você fez alguma coisa sozinho em casa. E ele começa a contar. Isso, mas não é bem assim. Ele conta coisas tenebrosas mesmo. Tipo assim, aquela vez em que você, tipo, foi limpar a bunda e sem que passou o dedo no cocô, no papel higiênico, e passou. Ele lambeu, entendeu? Ele vai saber essas paradas, sabe? Isso é verdade. Ele vai falar na tua cara isso. Ele, como dizem, ele é argiloso, né? Então. Aquela vez. Cara, eu não tenho mais o que falar depois disso. Você limpou a bunda, ficou um pouquinho marrom no teu dedo, você esqueceu de olhar ali, né? É, passou no olho. Casa, aí, chocolate! É, e comeu. Memória recente. Nossa. Literalmente? Não, isso ok, né? Ouça a frase e você vai entender. Então, continue aí. Como é que é esse negócio de conhecer fatos inacessíveis? É conhecer esse tipo de ocorrência que só você viu. Foi uma coisa que só você fez, uma coisa que você fez ali, mas não contou mais pra ninguém. E informações que são muito pessoais, familiares, eu mesmo, tudo isso. Mas ele não é assim, ele não vai falar isso que eu falei, porque vocês vão acabar rindo e vão acabar no barzinho. Ele vai falar coisas que são constrangedoras e que te levam a ter uma situação de fragilidade psicológica. E emocional também. Mais um sintoma é ter força descomunal. Isso depende muito, né, gente? Isso daí já foi demistificado, mas vambora. Pode ser aceitável. Acho que isso aí daí vem mais pro filme, por causa dos filmes, né? É mais por causa dos filmes, gente. Porque não, na verdade. Se a pessoa, de repente, ela tem uma força descomunal, vocês não acham estranho? Do nada. É assim, ele não pode. Ele não. É mais ou menos a lei da física. Ele não pode invadir a lei da física. O que tem muitos relatos é de telecinésia, coisas que se movem, mas o problema é que ele tem o limite físico-corporal da pessoa. A pessoa ela consegue chegar ao extremo da força dela, sim, mas ela tem que ver que se ela não vai sair de lá e levantar uma casa, por quê? Porque vai quebrar todos os ossos dela. Então ele tem aquele limite. Então ela fica mais forte do que normalmente todo mundo vê, mas o corpo dela aguenta. É no limite do ser humano mesmo. É, porque nós não usamos todas as fibras do músculo, então só em situações extremas de adrenalina. Tanto é que... Ah, é o tal da descarga de adrenalina. É, tanto é que... Igual teve um cara lá, que ele levou um tiro de AK-47 no meio da testa, a bala parou na testa dele, e ele não morreu. Esse aí é o Wolverine, Gabriel. Não, Gabriel, não, isso aí é filme, Gabriel. Calma, gente, é sério. Esse aí... É igual o cara que ele viu a namorada sendo morta na frente dele, e o cara, num assalto, o cara matou a namorada dele e depois deu dois tiros nele. Ele tava tão retraído, tão com medo, coisa que as balas não chegaram passado muito, muito fundo na parte da pele. Na pele? Não, mas ficou presa na pele. Ah, tem certeza que não é o Wolverine? Acho que tem que sempre guardar uma possibilidade de ser o Wolverine nesses casos. Mas eu ia falar... Ou o Vin Diesel. Ou o Toretto. Mas eu ia falar do caso da... um caso famoso até que passou no History Channel, no Discovery Channel, da mãe. Levantou o carro, não é? Não, a mãe, ela tava escalando com o filhinho dela e caiu. Eles caíram num precipício e uma pedra deslizou sobre eles. Aí a mãe, num impulso, na hora que a pedra ia passar por cima dela e do filho ia esmagar os dois, ela levantou uma pedra grande até. Só que assim, ela estourou os dois braços, porque o músculo, ele não aguenta tanto esforço. Próximo sintoma é abominar tudo que é sagrado. Aí já fica meio... Gente, posso falar a verdade? Esses sintomas aí estão muito clichês, cara. É assim, mais ou menos. Existem sintomas mais pesados e mais reais. Por exemplo, olha só. Pessoa fica inquieta. Não. Pelo contrário. Vamos fazer. Não, se você, se você não, realmente quiser saber... Ela não chega a se debater, mas ela começa a querer conversar demais. Sinceramente, se alguém pedir uma ajuda pra mim uma vez eu for ver, eu não vou nem querer olhar pra pessoa. A primeira coisa que eu vou perguntar é, tem planta na casa? E eu vou lá. Por quê? Porque se elas estiverem morrendo, assim, ah, isso tava há 2, 3 dias assim? Não, eles estavam vivos. Esse é o primeiro sintoma. Por quê? Porque a energia que ele consome é muito forte. Então a natureza, ela não tem esse filtro. Então se as plantas estiverem morrendo no local, é sinal que realmente tem alguma coisa ruim ali dentro. A segunda que você tem que observar, tem cachorro? Beleza. Ou o cachorro se mata. Ou ele começa a latir igual louco. Ou ele fica louco. Exatamente. É, porque o animal, ele é mais concentrado com a natureza. Gato também. Se bem que o gato, né, ele meio que... Ele não é capaz de sentar lá do lado e ficar colebra. É, o gato vai... Gato é filho da puta, mano. Gato é o pior bicho que tem, eu odeio gato. Outro sintoma também é você perceber cheiros estranhos na casa. Enxofre, essas coisas assim? Não só enxofre, mas cheiros estranhos. Exemplo, quando ele vem, ele é como se fosse uma estrela do rock. Então vem um bando de gente atrás dele. Tipo assim, caraca, ele tá aqui. Opa. Então, brother, tu começa a ver um monte de coisa dentro da tua casa, então tem muita coisa lá. E tu sente cheiros estranhos, perfumes estranhos, fica ligado, o enxofre acontece também, mas não se liga só nele, não. E o Egeu pensa... do Boticário também, caso tenha, é Pomba Gira. Boticário é outra coisa, que Boticário é outra coisa. É outro tipo de coisa. Aquele é o demônio lá do poderoso, super poderoso, sabe? É o ele. É esse mesmo. Puta que pariu, cara. Vai lá, os outros. Aí, sacanagem. Cheiro estranho também pode ter aquele cheiro meio de mato queimado, cheiro, assim. Cheiro de cu queimado também. Aí é Vou te falar uma coisa. Tem muita gente fazendo isso botando culpa no demônio. É. Tá? Ele tá só de olho. É o high sexual lá. Ah, eu conheço alguém assim. Ô, louco, ó. Ó, tá vendo? Transaram, mano. Outra coisa também bastante interessante que você tem que ficar ligado é uma temperatura alta na casa. Como se tivesse o ar-condicionado ligado constantemente em um ambiente aberto. A temperatura que você que vê... Alta com ar-condicionado? Como assim? É frio. Desculpa, gente. Temperatura baixa. Desculpa. É o Prozac. Mas não é o capiroto? O capiroto não é do calor? Então, aí que tá... O povo brinca até aquele negócio que O povo faz chacotas. Faz chacota que o calor... Ele sobe. Então, o último andar do inferno é gelado. Porque lá é climatizado. Então lá tem... É porque ele só tem orçamento pra um, gente. É clima de montanha. Tem uma plaquinha no começo, então. Tem uma plaquinha do lado de fora falando assim, por favor, entre, ar-condicionado. Fecha a porta. Ar-condicionado. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Então, esses sintomas são um pouco mais críveis, né? Porque a gente tava falando... Como que perceptíveis. Isso. Como que fala, né? Qual é a coisa que... Gente, olha só. Tem muita gente que tem problemas psicológicos pesados. A esquizofrenia, então, é show de bola. A gente ficou falando depois. É até o problema da Emily Rose, né? Que ela teve isso. Ninguém sabia se ela era esquizofrênica mesmo ou se ela tava possuída. Tanto que ela morreu. Ela morreu por causa disso, né? Não sei. Aposto 10 contra 1 que ela era esquizofrênica. O pessoal não sabia isso da porra nenhuma. O povo até meio que... O povo, né? Nossa, o interior total. Mas a família dela levava em tratamento tudo, só que depois que o padre começou a ir pra poder... Eu acho que até tem no filme isso, eu assisti, mas não lembro muito. Mas é quando o padre começou a fazer mais os rituais ali tudo, ele mandou parar o tratamento e aí ela... Aí é foda, né, meu? Pô, então, parou... A pessoa já tem um problema psicológico, aí vem um cara, manda você parar o tratamento psicológico e psiquiátrico que você tá fazendo, fala que você tá com demônio no corpo e vai dar tudo certo. Ok. Aí ela... É igual que teve em São Paulo, aqui em São Paulo. A mãe, a menina, ela não tinha... A gente acredita, coisa que a gente pode colocar. Ela não tinha problema nenhum com parte religiosa, demônio, coisa. Só que ela tinha um sério problema de... Ela dava piripaque, ela começava... Ela tinha tudo que não, ela não podia ter. A parte... E a mãe dela acreditava que ela tinha um demônio, só que não levava no médico nem nada. A menina acabou tendo um ataque numa hora lá e acabou morrendo engasgada com a própria língua, só que... Era convulsão. Mano, eu imagino que deva ter a maioria desses... Vários médicos já tinham constatado, percebido que era uma doença normal, que tinha no cérebro coisa, só que a mãe não aceitava. Mano, eu imagino que muito desses... casos de possessão, somente nos séculos passados, né? Devia ser com pessoas, tipo assim, entre 18 e 35 anos, velho. Porque é onde que a maior parte dessas doenças psicológicas, psiquiátricas, é onde elas pegam pesado, mano. Devia ser o mais clichê, velho. Ah, até hoje em dia, se você for... Exatamente a idade que essas... Desculpa, interromper. A maioria dessas doenças ficam mais pesadas, fraco, tipo... Esquizofrênico e etc. É. E que fica de boa até uma certa idade. Até hoje em dia, nessas igrejinhas pequenininhas, o que deve, principalmente nessas religiões novas aí de hoje em dia, deve até ter um monte de gente que faz sessão de exorcismo em massa, essas coisas assim. Que o cara passa com a toalha derrubando as pessoas. É isso mesmo que eu tô falando. Metralhadora. Pastor Metralhadora. Mano, é muito assustador. Não vamos citar nomes, mas todos sabem qual é. O poder da sugestão nesses casos é enorme, porque assim, não. Não é um negócio tão simples pra você apontar o dedo pra pessoa e ficar metralhando e exorcizar. O poder do mármore e do terno estilo. E do grito poderoso. E da toalha, caralho. Tem que ter a toalha jogada. Toalha jogo, é essencial. Que desrespeito. E fazer os movimentos ali também. Torna até uma banalização do ato, né? Semana passada eu tava dando o vai, capeta. Como é que é, Gabi? O quê? Hoje fiquei confuso. Vai, capeta. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. E a galera tem que ver o seguinte, se você observar esses sintomas, dependendo da gente estar brincando aqui e tudo mais, realmente é sinal que há alguma coisa ali que não é natural, não é normal. Porque ninguém, com nenhum ser humano plausível, consegue fazer esse tipo de coisa. Aí você se pergunta, mas por que as pessoas, por que não tem gravação? Hoje em dia o mundo tá muito moderno, não sei o quê. Você tem que entender o seguinte, se há alguma coisa ruim existe e ele tem o poder de controlar tudo aquilo que está ao redor dele, isto é, ele tem o poder de movimentar coisas, ele tem o poder de controlar as coisas, dependendo do psicológico da pessoa que está no ambiente, independente de onde ela esteja. Então, uma das coisas que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte. Você que está escutando o cast, você está procurando, não procura, cara. Primeiro porque não vai achar. O demônio, ele tem uma filosofia desde os tempos antigos. Primeiro porque ele tem todo o tempo do mundo para fazer o que ele quer e o que ele bem entende. Ele é imortal. Então, e dois, ele só vai botar a prova dele, ele só vai se manifestar quando ele precisa mostrar alguma coisa para alguém. Então eu indico para a pessoa ver 3 filmes, né? Um de possessão, que era o que a gente tá falando de possessão demoníaca, que se chama O Exorcista, lógico, clássico. Mas tenta ver ele com uma concepção de sinais. O que é isso? Se você vê o filme, esses 3 filmes que eu vou falar, os filmes têm uma cronologia: a chegada, manifestação, possessão, presença e expurgo. O exorcismo, ele se envolve nessas etapas e ponto, acabou. Parte bem separada, né? É muito separado. É o quê? A chegada, a presença. Por que a chegada é a presença? A chegada é quando ele acha o que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. Aí ele vai pra lá. Chegando lá, ele mostra a presença dele. E outro filme também interessante de se ver é O Ritual, com Anthony Hopkins, em que ali você vê exatamente, gente, aquilo ali é aquilo ali mesmo. Porque ele é tipo assim, primeiro que eles vivem realmente, a maioria das vezes, ali perto da onde há uma grande concentração de fé. Afinal de contas, eles precisam perturbar quem tem fé. Se você pega, eu sou ateu, mas eu quero ver o demônio. Colega, não vai ver, né? Não vai rolar, não vai rolar. Medir sem sentido, tá valendo ou não? Não. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. E aí... Não, mas medinho retardado de criança tá não, valendo como fé. Não. O que você percebe com as perguntas? Tem que ter. O que você percebe com essas perguntas? Que alguém está com cagaço nesse filme. Alguém está com medo. Ei, olha só. Cagaço, ó. Eu acho que não é nem esse medinho que a gente tem de aparecer. Eu acho que tem que ser a fé daquela de você ir na igreja, de ler os textos, de comungar. Inclusive, cara, só pra dar um traço aí, uma pincelada nesse assunto. Puxa a bola aí. Não, é passa porque. Passa a bola aí. Passar a bola aqui nesse assunto. Romário. Então, cara, realmente. Tá chinês, Queiroz já tá chinês já. Quando eu passei do catolicismo pro protestantismo, né, o pessoal disse assim. Que também, quando você. A maioria dos católicos, né? Grande maioria, não tem muito aquele costume de estudar a Bíblia e tal. É aquela coisa batida, ir pra igreja e pronto, né? Pelo menos eu era assim, né? E nem ia pra igreja às vezes. Mas a questão é que, assim, o pessoal falou assim, agora que você tá com fé, agora que você tá firme na fé, né, digamos assim, agora que vai ser a pior das suas lutas. Que é a tentação, né? Que é aí que vai ser difícil. As coisas ficam difíceis aí. Foi o que me falaram, né? No caso, não adianta porra nenhuma, que agora eu sou agnóstico. É exatamente isso que falaram. Quando você começa a acreditar, quando você começa a estar no caminho certo, que é aí que vem as provações e as tentações. Então, assim, meio que corrobora com o que vocês falaram aí. É, porque não adianta nada o cara pegar um ateus, porque ele vai deturpar qual crença? A crença aí no... Em nada. No Carl Sagan. O cara vai aparecer pra ele e falar assim, ele não demonstrou aquilo de maneira científica correta. Não publicou um artigo científico na revista correta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Existem registros? Sim, existem registros e que são muito convencíveis. Só para você ter noção, o Vaticano ele recebe em média, eu acho que numa faixa de 12 a 15 mil pedidos de exorcismo por ano. Segundo o site que eu tava acompanhando lá. Desse número, eles estudam depois de porque não é assim. Você, para ser exorcizado, você tem várias etapas. Você, o caso primeiro precisa ser registrado pela igreja, né? Tipo assim, pelo padre. O padre vai lá, registra, passa para o arcebispo da cidade dele. O arcebispo vai lá, dá mais uma estudada, visita o local, ele faz o relatório dele, depois vai pro Vaticano de novo, confirma, aí mandam alguém do Vaticano pra estudar, pra levar o carimbo verde e falar, ok, manda o cara. Então, demora muito, né? E tudo isso depois dos exames médicos, afinal. Eles não fazem exames médicos, eles fazem exames deles. Porque, justamente por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer ter uma parada no corpo, entendeu? Então não é bem por aí. Todo mundo não, cara. Fiadagem que é essa aí, pô. Não, é sério, gente. Se a galera puder, se eu tiver com demônio no corpo e eu tirar uma selfie, vai dar tantos likes, vai dar essa maneira. Hashtag. Tem gente que pensa isso, cara. Vocês não têm noção. Muito. Você não pode fazer de qualquer jeito, ficar gritando os nomes aí e tudo. Primeiro que você tem que identificar o nome, não é qualquer inclusive, um. Inclusive, tá? Que bom que você falou isso, porque mais tarde aqui no programa, não percam, pessoal. Eu vou ler aqui o manual do Faça Você Mesmo Exorcismo, e eu queria que os outros comentassem esse manual, Igor. Ah, então já vamos entrar pra esse papo já, então. Já vamos. Vocês querem já entrar agora? Já vamos, já. Vamos lá, vamos. Volta com raiva. Vamos uns gemidos, só chegou aí. Como é? Realize você mesmo um exorcismo cristão em apenas 18 passos. Nossa senhora. Passo número 1. Conheça os sintomas em caso de suspeita de uma possessão demoníaca. Alguns deles são blasfêmia, um medo ou fobia de qualquer símbolo cristão e, dentre outros que a gente já citou, né, que ele fala aqui, força sobre-humana, falar em línguas. Então, antes de você começar a fazer o exorcismo, você tem que se preparar, os outros. Esse é o primeiro passo, segundo esse manual. Sim. Segundo passo. Conecte-se. Nossa, pera aí que eu li com... Com a terra. Conecte-se com Gaia. Então, segundo passo. Conecte-se espiritualmente para obter o poder do Espírito Santo. Como é que Nem é? Todos estão em posição para realizar um exorcismo. Se você não está conectado ao Espírito Santo, será preciso achar outras pessoas que estejam mais ungidas. Por exemplo, um verdadeiro cristão, ou você pode buscar harmonizar-se com o Espírito Santo antes de proceder. Se você não está preenchido com o Espírito de Deus e ainda assim está tentando lidar com demônios, você está em uma posição perigosa. Em resumo, não esqueça de enfiar o cabo de rede onde você bem entender e fazer o upgrade. Tudo e você software, mesmo, do isso, software. Do software spiritsent.exe e se você seu sistema for iOS, DMG e se for Ubuntu, não sei como é a extensão. Aí depois disso você passa o scan, né? Se for Ubuntu, você abre o CMD da apt get Espírito Santo. Isso. Nossa, e não esqueça, gente. Vamos, nerd. Podemos ser em um minuto. O meme do Igor voltou pra ele. E não esqueça de usar camisinha pra não pegar vírus. Apt get install Espírito Santo. Terceiro passo. Humilha-te. Pra ser preenchido com o poder do Espírito Santo, você precisa primeiramente entender e aceitar que você não tem levado uma vida perfeita e que nenhum de nós está à altura das expectativas e exigências de Deus. Exigências. Vai se fuder, mano. Exigências. Comprometa-se com Jesus o qual é o único que poderá perdoar-lhe. Torne-se uma pessoa correta com Deus, agradeça por seu perdão. Ou seja, você tem que se humilhar antes de começar a fazer o exorcismo. É, o que a gente falou no programa passado é a base da religião cristã, né? Já que é pra se humilhar, ou no caso, humilhar a si mesmo, você que vê Masterchef já tá... Nossa! Se não for, algum comentário sobre o terceiro passo, Joto? Gente, vem cá, por que vocês não me deram um pouco da bebida que vocês estão bebendo? Ela falou que não era bebida. Ô, Queiroz, fala assim, fala a chiclete. Vai se fuder. Ó. É, né, viado? Mas na edição você vai fazer parecer que eu tô dando cu a eras. Há tempo. Nossa, Há Tempos é uma música de Legião Urbana, você sabe? Por isso mesmo. Por isso mesmo. Passo número 4. Se você nunca foi batizado, seja batizado completamente imerso em água, em nome de Deus, com uma declaração pública na frente dos outros. Convide o Espírito Santo a entrar em você. Ou seja, você não tá batizado, tá ali uma emergência. Precisa tirar o demônio da pessoa, você vai ter que ir primeiro achar um lugar com água, uma banheira enorme pra você poder se batizar. E ligar pra mim via Skype pra poder ver, que ele falou que tem que ser na frente dos outros. Tem que ser na frente dos outros. Então, pronto. Me chama via Skype, gente. Eu vou deixar. Entendeu, né? Vai fazer um tweet disso. Fazer um periscope. Passo número 5. Abençoe a pessoa possuída com água benta. A água irá queimar o espírito maligno. Tá valendo. Vamos lá. Só que assim, pessoal, tem outro manual que é o como adquirir a água benta, né? Põe em cima da televisão e tal. Ah, então quer dizer, tem um manual dentro do manual. Ou você pode comprar por 25 parcelas de R$10,90. Isso. Ou então você bota a copa em cima da TV. É sério, gente. Passo número 6. Mostre a pessoa possuída o Santíssimo Sacramento. Isso irá repelir o espírito maligno. É a literal presença de Cristo. Corretíssimo. Santíssimo Sacramento. Tá. O que é o Santíssimo Sacramento? Pois é, o que é isso? É aquele sinal de... Santíssimo Sacramento é a cruz, né, gente? Ah, tá. Foi mal. Desculpa pela... Desculpa se a gente não é desse. Olha, agora vamos lá. Não é cruz. Você não vai chegar lá com... Se você fazer cruz com o dedinho, não vai funcionar. Imagina quão ridículo é a cena do cara tentando exorcizar o outro com o dedinho cruzado. Né? Enquanto joga argumento, né? Tem que ser abençoado, tem que ter uma dois lápis amarrado com elástico de dinheiro. É, não vai, não é Charlie. Passo número 7. Ame aos outros. Conecte-se a pelo menos mais um forte cristão. Agora que você passou pelo básico, você saberá se o espírito vivendo em você e gerando seu fruto. Você começará a experimentar um sentimento maior de paz, amor, paciência, caridade, bondade, gentileza, humildade, honestidade, autocontrole, etc. Isto pode levar algum tempo para ser desenvolvido. Imagino, né? É, o que ele tentou falar aí é que quanto mais pessoas de fé estiverem próximas de você, mais forte vai ficar o seu poder. Porque o poder você levar na missa. Passo número 8. Se você possui o poder... Peraí que eu li com dislexia. Se você possui o poder do Espírito de Deus vivendo em você, e se você conhece a palavra, você está pronto para o passo número 9. Ah, mas tem uma palavra-chave, pô? Melon. Hare Krishna. A palavra é Hare Krishna. Oh, o cara é foda. Os caras não param, meu. Passo número 9. Ordene que o demônio fique em silêncio em nome de Jesus. Mas descobriu o demônio dele. Pode tentar. Não, isso é depois. Ah, é depois? Ordene que o demônio fique em silêncio em nome de Jesus. O demônio pode tentar falar bobagens e assustá-lo. E até mesmo falar que é o Gabrix. Mas o poder que viver em você é muito maior que o poder dos demônios. Se ele falar que é o Gabrix, complica, né, gente? Passo número 10. Se você não tem certeza que você possui o poder do espírito vivendo em você, então, ao invés de ordenar ao demônio diretamente, é mais seguro pedir a Jesus que ordene ao espírito que ele se cale, ou saia, etc. O pedido formal para você poder completar com seu nome, para você poder pedir para que Jesus expulse o demônio em seu nome. Mas são quantas folhas que você tem? Me manda isso, não, por favor. É uma frase, é uma frase. Ah, tá. Me manda, por favor. A frase é essa. Jesus, vírgula. Eu lhe peço que expulse qualquer e todos os espíritos malignos dentro, vírgula, ao redor ou próximos de, insira seu nome aqui. Ah, mas aí tem que ratificar em cartório, quantas vias? Não, acredito que é só oral mesmo. Você fala. Ah, tá. Não. É só a cura de cavaleiros. É, eu acho que é só isso mesmo. Se a pessoa possuída estiver disposta, então peça que comande o espírito a sair de si mesma. Agora eu não entendi, cara. Se a pessoa tá possuída, como é que ela vai poder falar alguma coisa? Disposta no sentido de acordada. Tipo, se ela não tá apagada. Ela precisa ter a ciência. É tipo um dual boot. do Orkut. Mano, o Orkut é foda. Cada dia que passa, eu duvido mais da não ver ideia do Igor. Que puta que pariu. Ué, tipo, não é tipo um dual boot? Esse dual boot não é os dois ao mesmo tempo. Não, ué, mas se a pessoa... tarefas. Tá, a pessoa tá numa hora ali, significa que o demônio não tá, ué. Utilizando o nome do demônio, ou seja, você tem que descobrir o nome do demônio, né? Ele não fala o nome dele. Não, ele não fala, porque quando você sabe o nome dele, aí é o único... Você é o único ponto fraco dele. Exatamente. O único ponto fraquíssimo dele é você ter o conhecimento do nome dele, porque aí você tem um completo total domínio sobre ele. Quando eu digo completo total domínio, colega, não quer dizer que você vai botar ele no potinho e deixar ele lá. É, não vai virar um saci. É, ele não vai virar um saci. Não é Yu-Gi-Oh isso. Não. É. Mas você pode ter o direito de mandar ele embora, mas também tem o direito de chamar ele. Utilizando o nome do demônio, ordene o que saia da vítima em nome de Jesus. Exemplo de frase que pode ser utilizado. Asmodeus e Azazel, eu os ordeno em nome de Jesus Cristo que saiam do corpo de insira o nome do possuído. Em alguns casos, você pode ter problemas, mas seja muito firme e vá direto ao ponto com os demônios. Em alguns casos, você pode ter problemas, né? O cara sai dele e entra em você. Se você não souber os nomes, peça a Jesus que expulse todos e quaisquer espíritos malignos de dentro da pessoa. Ah, assim é fácil, né, mano? É, assim é fácil. Ó, tira aí, por favor. Apela pra Jesus, né, cara? Pô. É, no seguinte, mas você tem que ter uma fé inabalável, né, pra poder conversar diretamente aí. Você vira OP quase. Passo número 12. Nunca, jamais faça isso sozinho. Você pode fazer isso... Nossa, que contraditório, mano. Do que pariu. Na próxima... Você pode fazer isso sozinho. Você pode fazer isso sozinho caso você seja muito forte em espírito divino. É, se você for epic level... Se você não é, tem irmãos ou irmãs cristãos com você. Se você já for epic level, tipo, se você for o Constantino, você pode fazer isso sozinho. Se você tiver uma força física razoável, porque se a pessoa é o level, né? Se você tiver um level aí maior, você pode fazer. Se você for o Constantino, você faz isso... Ele fez nele mesmo, né? Né? Porque você não... se você for um padre gordo e uma mulher tenta te atacar, ela vai te matar, né? Esse cara já teria sido possuído já desde o segundo tópico, mas vambora. Gente, o negócio não é meu, tá? Eu só tô lendo. Não, eu tô falando do criador do manual, porque, tipo assim, ele já começou o ritual sem se benzer. Qual é a melhor forma de se purificar é você se benzendo com a própria água benta. A partir dali você já se protege contra o tormento do capiroto, entendeu? Esse é o jeito mais fácil. Ai, meu Deus, tá vendo? Tentando falar sério. Não tem uma porra de religião. Simples assim. Mas não vai fazer nada. Passo número 13. Comece a adorar a Deus, rezando, louvando, cantando, dançando ou de qualquer outra forma, contanto que você olhe para ele. Quando você sentir a presença do Senhor, os demônios já estarão tremendo. Passo número 14. Corajosamente e em voz alta. Em voz alta, coloque suas mãos. Puta que pariu. Como é que se coloca a mão com voz alta? Passo número 14. Corajosamente e em voz alta, coloque suas mãos em tudo o que deseja que seja santificado. Ah, tá. E reze sobre essas coisas. Coloque suas mãos sobre os umbrais da porta de um quarto, seus livros, etc. E reze em voz alta. Obrigado, Senhor, por sua santificação. Eu ordeno que todos os demônios saiam de uma vez. Abençoe esses livros em nome de Jesus Cristo. Deixe que o Espírito Santo o guie. Passo número 15. Nossa, tem bastante passo aqui. É, bem como é, cara, é um negócio complexo, não é só... Gente, quantos passos são? Porque o exorcismo em si, ele tem 100 e poucos passos. Nossa! Mas vambora. É, o exorcismo de verdade... Gente, é porque realmente... Não. São 84 passos mais 9. Esse aqui é versão pocket, só tem 18 passos. É, faça assim, cara. Faça em casa, né? Caso pareça que o Gabrix voltou ou nunca saiu, isso, é outro Gabrix tentando levá-lo no virar de Jesus. E ter medo. É, ele... Ou foi mal. Em vez de Gabrix, é demônio, que é a palavra. Ele sempre vai se esconder. Ele nunca vai sair de verdade. Ele, foi o que eu falei, ele é ardiloso. Ele sempre se esconde. Mas, gente, é tipo assim, eu não tô rindo do manual, galera, por causa de nada. Eu tô rindo do manual porque o cara, ele tá ensinando a você a fazer... Uma coisa que não é pra você fazer. Primeiro que não é pra você fazer, e segundo que ele tá ensinando tudo pra ser errado. Sabe o que vai aparecer pro demônio? Vai aparecer que você vai chegar lá. Primeiro que ele já vai ver... uma pessoa completamente engraçada. Aí, no mínimo, das duas... Peguei as mãos! Ou ele vai pegando e falar, colega, peraí, o que tá acontecendo? Não, eu tô lendo o manual do Faça em Casa. Ele vai falar, porra, qual o teu problema? Peraí, deixa eu te ajudar, você tem que fazer isso. Vamos lá, vai. Não, agora eu vou sair daqui, tchau. Aí funciona. Aí deu certo, ó. Não, já é porque vocês não entenderam. Tug Life. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Teve camarada que ele perturbou. Ou o Geek foi falado até no Geekbox, ele perturbou, não existe. Até que um dia, num belo dia, foi dado pra ele uma paradinha pra ele fazer. Ele nunca mais tocou no assunto. E a gente também nunca mais tocou no assunto. Não. Era uma paradinha pra ele. É, vamos falar assim. Tem coisas realmente que não existem, mas tem coisas que existem, mas não duvide daquelas que existem. Isso. Ah, um ritual. Porque elas acreditam pra. É, um ritualzinho. Elas acreditam muito em você. Muito assim. Então, assim, tipo assim, cada vez que você fala, cara, elas vão lá e te dão um abraço e falam high five, velho. High five. Quero ver como é que eu vou dormir hoje, mas. Mas vamos lá. O Caio tá com cagaço. O Caio tá com medo mesmo. Eu volto a fazer aquilo. Ah, esse cheiro. Caio, você tá sozinho? Oi? Na casa? Você tá sozinho na casa? Não, mas você tá sozinho agora no seu quarto? Depende, por quê? Você está ou não, não está? Não sei, por quê? Não, não fala nada, não. Deixa eu chamar. Tudo bem. Eu tô adorando isso. Continua. Vamos lá, vamos continuar o cast. Qualquer barulho aí, Caio, fica sossegado, tá? Mano, o gato deu um barulho aqui, eu quase morri, mano. O cara tá com medo, velho. O gato tá um arranhado, fudido. Igor, me diz que você tá gravando. É claro que eu tô gravando. Mano, o gato deu um arranhão na porta, fudido, velho. Não se preocupa com gato, não. Enquanto o gato estiver no seu quarto... Você não tem gato. Quem não tem gato? Olha, eu não quero te assustar, mas se você não tem gato, eu escutei o teu gato, velho. Na moral, se você não mora em apartamento, abre a janela e dá uma pequena corridinha. Vai dar uma corridinha na rua, vai dar uma. Cara, vai se fuder com todo mundo agora. Agora eu fiquei cagado. Passo número 16. Esteja ciente de que a pessoa a ser libertada... Peraí, caralho. Esteja ciente de que se a pessoa ser libertada não entregar sua vida a Jesus, os espíritos malignos podem retornar e trazer seus companheiros. Ah, então a pessoa também tem que se converter, no caso. Não, pelo jeito tem. Ah, né? se bem que ela já vai ser convertida, né? Porque se ela não for convertida, não funciona. E pra terminar, tem dois outros passos aqui, que na verdade é pra fechar. Passo número 17. Existem vários pontos de entrada que dão aos demônios direitos legais de entrar e retornar a você. Perigoso esse ponto de entrada aí, hein? Esse ponto de entrada, na verdade, é tudo... Sabe aquelas coisas que o pessoal fala que é... Quer ver? Olha só. Falso orgulho, arrogância, sexo fora do casamento, pedofilia, materialismo, violência, artes marciais violentas, raiva... É porque existe outro... Aborto. Existe. Olha que tendência aí, cara. Olha que tendencioso. Será que é tendencioso? Vícios, luxúria, Caio Germa, quer dizer, pornografia, entretenimento profano, misticismo, tábuas, adivinhação... São Tomé. Adorar para a natureza. É, São Tomé. Adorar para a natureza. Aí, ó. Horóscopo, médiuns, sessões espíritas. Olha que São Tomé é um espírita. Pedaço do inferno na terra, mano. Ele falou de espírita também. Vamos lá. Eu posso pegar um pouquinho mais pesado, então? Ué, tamo aí pra isso. Depende. Vamos eu lá. Vou dormir hoje. É, não. Nossa, o Queiroz tava me zoando. Olha, eu tenho, da forma como eu consegui, não vou falar como, porque as formas... Não sou eu que sou o cagaço, não. As formas que tem aí são incompletas, mas eu tenho todos os passos de um exorcismo original mesmo. Eu consegui. É, eu vou ler aqui uma das orações que são lidas verdadeiramente mesmo na hora lá do expurgo. Se o Conspiracast me permitir. É claro, rapaz, a gente tá aqui pra isso. Manda. Eu vou mutar meu microfone e eu vou deixar todo o áudio ser limpo pra você, os outros, nesse momento. Eu te exorcizo pelo Deus vivo. Pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo. Imundíssimo espírito, inimigo da fé. Adversário do gênero humano. Faltor da morte. Pai da mentira. Fonte do mal. Sedutor dos homens. Causa de sofrimentos. Eu te esconjuro, maldito dragão. Em nome do nosso Senhor. Sai e afasta-te dessa imagem de Deus. Não vou falar essas partezinhas porque não pode. Ele te mandou precipitar-se do alto dos céus ao profundo do abismo da terra. Inferno. Volta pra casa. Esse corpo não te pertence. Eu não te pertenço. Você não me ativará. Eu mando aos ventos e ao mar e acalmo a tempestade. O verbo eterno de Deus feito pelo homem, que para a salvação da humanidade condena por obra a tua inveja, se humilhou a si mesmo, obedecendo até a morte. E essa oração é original de onde? Ah... Não, mas é de qual língua? Ela é em latim. Ah... E faz em latim, quando vai... Faz em latim, você tem que fazer em latim. Mas, ó, deixa eu falar, é muito legal essa oração, porque a gente percebe que toda a estrutura dela é uma pessoa que fala, ela tem a potência, a pessoa que fala parece que tem potência. Sim, é pessoa, ela tem que ter a convicção do que ela tá falando. E, gente, olha a coisa, se você escutou essa oração e você sentiu um frio na espinha, parabéns, você tem o poder do cagaço. Ou então você tá com um demônio no corpo, né? Você escutou isso e se sentiu mal? Se bateu não, sua admirei, porta agora, cara, ele saiu. Eu achei muito bonita a oração. Legal, né? Bonito. Eu achei muito bonito. Porque assim, ele, obrigatoriamente, só pela fala, ele coloca como superior ao que tá na pessoa. Não, porque parece que ele tá ungido, peraí, realmente. Peraí, deixa eu ligar a luz nessa meta aqui. Parece que ele tem total confiança em Deus na hora que ele faz essa oração. A pessoa que fala parece que ela tá totalmente sincronizada com Deus, né? Isso, pelo que eu percebi, pelo que isso, eu entendi. Isso são umas das orações que são lidas, porque realmente é lido muita coisa. E tem coisas que não pode ler, que a pessoa que me deu em vermelhinho, eu não posso ler, porque assim, foi o que eu falei, assim como vai, vem. Chá. Não, com certeza, mas é o Caio Germa. Só pra estruturar aqui, gente, faltou falar uma parte da pauta que eu acho que não pode ficar de fora, que é a questão das considerações psicológicas, algumas doenças psicológicas que podem ser. Ah, essa aí é a parte que o Caio vai falar mais agora. Porque, Caio, assim, eu adoro como o Caio tá todo fudido. Ouvintes, vocês. Tipo, se vocês fossem sentido isso, o cu, né, do Caio agora, ele seria. O Caio se peidar, gente, ele arrota. Ele explode, porque não passa nada. É porque vocês escolhem uns horários muito filha da puta pra gravar, né, velho? 3 horas. Tipo, qualquer barulhinho que dá no prédio. O horário não é o. Se você é crente, crente de fé, você não tem horário. Olha, pra você que tá escutando, eu não tô ouvindo isso do Gabriel. Pra você que tá escutando, eu vou falar a última palavra e vocês vão ver que vão estar próximas 3 da manhã. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mas tem também que levar em consideração, pode, e na maioria dos casos é, a pessoa apresenta uma doença ali, uma esquizofrenia da vida, ou apresenta uma epilepsia. Então o Caio, que tá mais nesse mundo aí, ele trouxe pra gente aí algumas coisas pra falar sobre isso. Umas coisinhas mais da terra, né? Menos do céu, do inferno, né? É. Precisa dormir. Alguém está com medo. Alguém tem que dormir hoje, mas enfim. Presinto um cheiro. É. Assim, eu sou medroso pra caralho. Então, cortando um pouquinho o satanismo básico seus aí, para os céticos, agnósticos e ateus, possessões demoníacas não passam de doenças neurológicas, psicológicas e principalmente psiquiátricas. Para os teístas, as possessões são sinais. Igual eu falei aqui agora, muitos desses pseudo, né, possessões, o caramba, na verdade são problemas psicológicos, psiquiátricos. E a área da psicologia que estuda isso seria a psicopatologia. O que, que seria isso? É um campo de saber, um conjunto de discursos com variados objetivos, métodos e questões que envolve disciplinas biológicas, neurociências e também saberes da psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, linguística e história. É uma visão das patologias mentais fundamentadas na fenomenologia em oposição a uma abordagem estritamente médica de tais patologias, buscando não reduzir o sujeito a conceitos patológicos. Ou seja, você compreender aquela pessoa ali não somente pelos sintomas. Então, eu ouvi falar que esquizofrenia vem do grego, né? Esquizo, que é divisão, e frenia, que seria de mente, né? Mente dividida. Isso. Questão de várias. Eu não sei, é a mesma coisa que personalidades múltiplas ou não? Mas seria mais uma questão de. Assim, puxando mais um básico, assim. Seria meio que a pessoa não saber muito o que, que é o real, o que, que não é. É, porque na esquizofrenia a pessoa, ela vê gente mesmo, assim. O cérebro dela. Isso. Renderiza. Isso não foi muito nerd, mas ok. O cérebro da pessoa renderiza outros seres humanos no ambiente ali. Renderiza vozes ou, também. Ou não seres humanos, né? Ele pode alucinar e delirar com qualquer coisa. Pode ser que a pessoa acredite que tem, sei lá, uma pessoa que age sempre com ela, que manda matar a família, por exemplo, sei lá, uma coisa. E dentro desse distúrbio da esquizofrenia existem 5 tipos, e 2 deles são os mais comuns de ser assim, digamos, vistos, né, em possíveis possessões demoníacas. Seria esquizofrenia paranoide, que tem os sintomas mais concretos e distinguíveis, e o quadro clínico é dominado por um delírio paranoide relativamente bem organizado. Os doentes são desconfiados, reservados, podendo ter comportamentos agressivos. Então seria mais ou menos o cara tá numa paranoia, tipo assim, de achar que alguém ou alguma coisa vai fazer mal pra ele. Seria mais ou menos algo do gênero. O que vocês precisam... Eu concordo muito com o que o Caio falou, mas o que vocês precisam entender é que na maioria das vezes, até vamos aumentar para 80, 90% dos casos, é realmente casos mais clínicos que podem ser tratados e a pessoa acha que é perturbada. Porque, gente, é muito tenso, vocês não têm noção. Então, mas, mas é aquela questão também da ufologia, que tem a questão de separar o joio do trigo. Essa expressão eu uso o tempo todo nessa porra. Mas é a questão de realmente, porque tem aquele pessoal, sempre vai ter, cara. O pessoal que fala, eu conheço casos de possessão e tal. Sempre tem um pessoal que é o wannabe, né? Que até pela ingenuidade não sabe com o que tá mexendo e tenta. Você entende o que quis dizer? Os outros. Entendo. Olha, já que a gente tá esperando o cara voltar, vou falar pra vocês. Quando eu comecei a tomar essa parada pro ZumbiCast, eu queria falar bastante sobre essas coisas, mas eu desisti até pelo ZumbiCast se tornar uma coisa mais light, mais pop, né? Pra ajudar no marketing. Mas porque também eu sabia que eu poderia falar muita besteira ou ativar muita besteira. Então, aí... Mas por quê? Porque eu tenho conhecimento de muita coisa, assim, muita coisa. Eu procurei estudar mesmo, Então, eu tenho um livro. Gabrix, tu deve saber dos livros secretos, né? Eu tenho 5 dos 7, mas o Dick não quer me passar os outros 2. Puto com ele. Bom, mas assim, eu acho que eu tô satisfeito com o nosso papo aqui, nossas considerações, eu gostaria de não sei se vocês topam, meus queridos amigos, da gente fazer nossas considerações finais e ouvirmos então a oração do nosso querido amigo Zoto, né? O Caio tá receoso, hein? O Caio está receoso. Eu vou pegar mais leve, eu tô com pena dele. Então... 3 horas da manhã o cara vai fazer uma oração pra tirar Satanás, cara. Cara, mas isso é bom, cara, porque aí você vai dormir sem Satanás. É, pior se fosse pra colocar. Se você quiser, tem um aqui pra chamar. Eu acho assim, pessoal. É sempre bom a gente conhecer as coisas. Pra vocês que estão com receio de ouvir esse cast aqui, por causa do tema dele, no meu caso, você não vai ter receio nenhum, porque até agora você já ouviu tudo, né? Mas o objetivo é sempre conhecer as coisas, porque a gente tem, cada vez que o nosso, digamos assim, domínio das coisas é reduzido, nosso conhecimento sobre as coisas é reduzido, a gente fica na ignorância e a gente tem medo de tudo e isso prejudica a gente como ser humano. A gente fica com preconceito e tal, então eu acho sempre interessante conhecer esses aspectos diferentes ou outros conhecimentos, né? Mesmo que seja sobre... entender o porquê das coisas, né? É, mesmo que seja sobre o demônio mesmo. É, mas que você vai ficar cagado de medo, né? Vai que essa porra aparece igual eu tô aqui, mas... Enfim, né? É, eu tô adorando ver o Caio com cagado. Não, o pior que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você aprende um monte de coisa na psicologia, a pessoa sabe do que tá fazendo. O cara é um cientista, né? E tem medo dessas coisas. O pessoal começou a fritar aqui loucamente. Tipo, vibrador do Satan. O cara não dorme hoje. Mas e você, Gabrix? Você que é o ultimate Satan boy. Pra mim, eu tenho umas dúvidas que faz eu... questionar muito, que foi o motivo de eu acabar tornando ateu. Mas sim, eu acho que não dá pra duvidar de muita coisa. É igual a parte mística. Se desde sempre tem a pergunta, sempre teve essa pergunta, esse medo, então alguma coisa tem. Sempre é bom se prevenir. É igual eu tava falando da minha teoria sobre o oxigênio, vocês até acharam graça. Não quer dizer que você não tá vendo, que você não saiba o que tá, não saiba o que é, não quer dizer que não existe. O oxigênio passou séculos e séculos sendo necessário pra caralho, o nego não sabia nem que existia, mas aí agora a gente sabe que tem. Então, eu normalmente faço isso. Não, o Caio tá... Não, a minha consideração é assim, eu já deixei claro aqui que, assim, eu não tenho religião, não acredito, então pra mim passa batido. Eu não acredito em forças exteriores, místicas, rodando a sua vida, essas coisas assim. Claro, acredito em gravidade. A gravidade é uma força, mas ela tá aí. Mas forças místicas e influências de posicionamento de estrelas, essas coisas assim, pra mim cai tudo no mesmo cesto, assim. Então, a nossa vida é a nossa, assim, e pra mim não tem, assim, sabe? Eu não consigo nem... A minha consideração final é que Não é que eu não acredite, mas eu... como é que eu posso concluir assim? Eu admiro as pessoas que não acreditam. Acho a fazendo com o dedinho fofo. Mas isso é legal. Isso é legal porque as pessoas que não acreditam, pelo menos elas não instigam e não mexem com aquilo que elas não têm conhecimento. E se você decidiu optar por não... Ah, eu não acredito. Cara, isso é muito bom. É, eu nem mexo com isso, assim, porque, sabe, pra mim, tanto é que eu, não é nem pelo lado bom, nem pelo lado ruim. Eu não tenho medo de demônio, mas também não fico pedindo nada pros céus. Então, pra mim, realmente não influencia nenhuma isso. É, pois é, então, pra você ver, então nada te influencia, mas também você não quer que aconteça com você. Não, né? não pra mim isso daí... Você fica nulo, né? Quando eu pesquisava, eu dava uma lida. O véu que separa o nosso mundo com o mundo místico não rompe. Não, inclusive esse negócio de véu, essas coisas, né? Experiências com... Não, eu me lembrei de umas coisas aqui que eu não posso dizer. Existem frases que sempre tem filmes e séries mais pesadas que dizem assim: o poder do desejo é muito grande. Isso. E às vezes você acaba encontrando aquilo que você procura. Então não procura, velho. Ah, eu não acredito, então vou procurar. Não, senão você vai se fuder uma hora. E até do... pros amigos aí, o poder da sugestão também é grande. Então, se você ficar pensando, uma hora você vai se sugestionar tanto a ponto... Obrigado. Sou filho da puta. É, Caio, cuidado com essa puta aí, cara. Você não tá entendendo, eu tô de costas pra parede. Caio não assistiu 5 pornô hoje, pá. Eu assisti a discografia, só chegou aí hoje. Discografia da Sasha? Discografia. Mas, tenho a banda também. Igor, antes de encerrar aqui o episódio, estamos encerrando aqui. Próximo. Eu gostaria, a última palavra vai ser a oração dos outros. Não se preocupe, os outros, você ainda vai fazer a sua oração. Não, só se vocês quiserem, eu dei só uma ideia. Por favor. É a oração máxima, né? Olhem de novo esse ponto. Essa é a nossa casa, somos nós. Caralho. Não, mas ó, não, primeira coisa, eu me despeço aqui, eu sou o Queiroz, e realmente, tome cuidado com o que você exorciza aí. Meu nome é Igor e eu tô com fome e sono, então cuidado com o que vocês fazem, assim. Se você não acredita, ok, mas se você tem um pequeno resquício de crença, não vá mexer com essas coisas. Se você é um adolescente trevoso com seus, no alto dos seus 13 anos, não vá querer invocar nada pra provar que você é bonzão. Continua. E se você é estudante de psicologia também, tem um pouquinho de cagaço, assim, também não mexa essas coisas. Continue com o seu vinho chapinha jogando seu Magic. Não precisa provar, não fazer nenhum ritual porque você acha que é maneiro. É isso aí, galera. Aqui é o Flocker Germa e eu não fiquei de cagaço. É apenas um personagem. Aqui quem finaliza é o Gabrix, vem de feiticeiro. Tenha medo, isso vai te manter vivo. Eu gostaria de agradecer, Igor. Imensamente. Agradeço aí, cara. Então, eu gostaria de agradecer aos outros pela participação de hoje, por ter falado tão bem. Ser um dos especialistas no tema hoje. Ah, gente, eu que agradeço muito. Você sabe que eu tenho um carinho realmente inarrável pelo ConspiraCast. Afinal de contas, é um dos únicos podcasts que eu escuto, porque é um dos únicos que é inovador e não o mesmo do mesmo. E falo isso de coração, sempre falei com os meninos. Então, você que tá escutando aí, que ainda não conhece o ZumbiCast, vai lá no site do ZumbiCast, conhece a gente. Faça o seu jabai, a gente esqueceu isso. Né? Vai lá, conhece o ZumbiCast. Mas de preferência, em vez de ir lá no ZumbiCast, cara, pega esse podcast, que o meu link vai estar aí. Mostra pro seu colega, mostra pros seus amigos, sabe? Espalha a palavra do ConspiraCast, que pra precisar, né? Manda um e-mail, fala o que você achou da minha participação, da participação da galera. Isso, manda e-mail, isso mesmo. Manda e-mail mesmo, não deixa de preguiça. Manda e-mail, escreve aí. Eu só queria convidar todo mundo, o ZumbiCast agora tá no YouTube e lançou o primeiro episódio. Em breve a gente vai estar gravando com a galera do ConspiraCast, que vai estar no nosso canal. E o podcast do ZumbiCast agora é postado pelo YouTube diretamente, mas ainda vai ter o áudio, calma. Quem gosta vai estar lá. E não esquece de sempre espalhar a palavra do ConspiraCast, que é o que eu faço, viu, gente? Você pode parecer que não, mas se você for no perfil, eu compartilho, eu falo. Percebeu que os números aumentaram? Os outros é praticamente o padrinho do ConspiraCast. É verdade. Não, que nada. Eu tenho um carinho mesmo. Eu sempre gosto de ter próximo pessoas competentes, assim, sem confete. É sempre bom. Pô, isso que você tá fazendo aqui? Ué, talvez a competência. existência esteja nos olhos daqueles que estão de fora. Passou do convidado grosso ao convidado cavalheiro. olha só, eu vou te mandar uma fotinho pra você constar isso, tá? Aí você vai poder falar se é, se não é, alguma coisa. Pô, por isso que me pareceu isso. Mas pra encerrar então, pessoal, Igor, desculpa, cara. Abri espaço aqui para que o Zuto faça a palavra final. Sim, é o final agora. Yes. Maravilha. Salvai o vosso servo e julgai o vosso servo poder o maligno, que persegue a sua alma, de modo que, livre de toda a tribulação, proclame e glorifique o vosso santo nome, pelos pecados que consume e pelo sangue que tem. Eis, inferno, não venha até mim. Sei que sou pecador, sei que sou pedaço de ti. Portanto, que Deus convoque a unidade do Espírito Santo e levai de mim a impurificação de todo o mal e do meu demônio interno.